te avisei. Eu pego ela e tu pega amiga. Eu pego ela e tu pega, pega amiga dela. Pego ela e tu pega, pega, pega amiga dela. Pego ela e tu pega, pega, pega amiga dela. Aqui é DJ Edivan de Tuco Luiz. Tuco Luiz. Você tá preparado? Hoje é sexta-feira, segunda é feriado. Pipoco total. Quando a gente pensa que não, que já viu de tudo, viu não? Tem os doidos virando cambota, perdendo as botas pra rua. Só eu que ainda tô mal, mas parar de beber não vou não. Só não bebo juízo, mas entro no litro, saio mais louco que o Lobão. Só não pode faltar busca cerveja, projeto alcoólico. Fique, cê tá preparado. Hoje é sexta-feira, segunda é feriado alcoólico. E tá no meu DNA, dia e noite acompanhado. Todo mundo quer ficar alcoólico. Fique, cê tá preparado. Hoje é sexta-feira, segunda é feriado. De faltar mulherada na mesa, cunha. Quem não bebe paga, mesmo assim ainda busca cerveja. Projeto alcoólico. Fico, cê tá preparado. Hoje é sexta-feira, segunda é feriado alcoólico. É o meu DNA, dia e noite acompanhado. Todo mundo quer ficar alcoólico. Então não é nada. Ela tá afim de zoar com a minha cara. Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. E pra parecer, jurar que terminou comigo. Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo. Pode funcionar com outro, mas não comigo. Vai dar de cara no chão, cê nem acredita. Tô louco pra ver ela se jogando na pista. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até pampararara, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até pampararara, eu não tô nem aí, entendeu? Vai com seus esquemas. DJ Edivan, a diferença, você sente o agito. Ela tá afim de zoar com a minha cara. Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. E pra parecer, jurar que terminou comigo. Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo. Pode funcionar com outro, mas não comigo. Malha de cara no chão, cê nem acredita. Tô louco pra ver ela se jogando na pista. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até fanfararará, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas. Se ela quer dançar, deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até fanfararará, eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas. Se ela quer dançar, então deixa ela dançar. Se ela quer beijar, então deixa ela beijar. Se ela quer até fanfararará, eu não tô nem aí, cada um com seus esquemas. Tá cheio de esquema, hein? Quem diria? Então chama, filho. DJ Edivan, sinônimo de qualidade. Com nós, as gatinhas liam. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Colega, não dá mais. Quero uma briga em cima da outra. Eu disse vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te tá perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te tá perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te tá perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te tá perdido e vir aqui me dar. Não dá mais. Eu quero uma briga acima da outra. Ô moça, não dá mais. Quero uma briga. Sucesso, sucesso! Eu disse vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dá perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Sucesso, São Paulo! Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Se liga, hein? Cuidado com as amigas, sua Alcione. Sucesso! Neto LX, ao vivo em São Paulo! É! Gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Eu quero uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Eu quero uma briga em cima da outra. Opa, com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te tá perdido e vim aqui me dar. Vem aqui dar pro rei dos paredões, Neto LX. Porque ela não te tá perdido e vem aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Movimento Batedeira de Salvador, sucesso! Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te tá perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Quero uma briga acima da outra. Moça, não dá mais. Era uma briga acima da outra. Eu disse pra com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Pra com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vir aqui me dar. Cuidado pra ela não te dar perdido. Sucesso, São Paulo! Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X. Sucesso! É. O verão é nosso! Repertório novo do LX. O rei dos paredões. Sucesso! Aqui a gente também fala de amor, São Paulo! Produção e mixagens é dele, DJ Edivan de Tucuruí. Toma aí, Chico!

dos paredões. E o número de contato é 719-9345-0006. LX Produções. Você vai sentar por cima. Ele vai te pegar. Vou pedir agora, toma, não adianta com vontade de dar. Agora você vai sentar. Bota minha na podrega com o bom. Ela balança, mago chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Bota minha na podrega com o bom. Ela balança, mago chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Sucesso! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar. E agora vai sentar, vai sentar. Prepare o X, vai sentando, vai sentando, vai. www.somautomotivogd.com.br. O site do Som Automotivo. Você vai sentar por cima. LX vai te pegar, hein? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Bota pinha na botanca com um bom. Ela balança, neto chama de balanda. Ela vai se apaixonar. Bota pinha na botanca com um bom. E cara, o chão chama ela de balanda. Sucesso! Chuchu, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Eu disse vai sentar, novinha. Vai sentar. Qualidade com nós, com nós, nós. As gatinhas miam. Não vou me aí, tô a fim de olhar. Opa da bunda, olha a popa da bunda. Opa da bunda, olha a popa da bunda. Vai descendo, vem metendo a marra. Vai descendo. não tô nem aí, tô a fim de olhar. Popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda. Popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda, olha a popa da bunda.